3305, deixa a transmissão para 3010, o ajuste 1090. Voltou para seu pensamento, curva à esquerda, zona 3040. Show, zona 3305, retenção número 2, zona mais estreita de agora 8 minutos à frente, 1P3. Quero redução. O seu estabiliza na 040, zona 3305. Agora, 1.10. 743, Sound 18, libera direito, me solta, 1.2, 1.9. Two, two, zero, nine. direita para 4.010, eu visto 9090. Para 2.010, eu visto 9090. Autorizado o teste de sala, autorizado a patrona, teste estabilizado. Ground 3305, continue approach, stand by landing clearing. Altimeter site 1010. Repeat 128.35, altimeter 2501. Autorizado, alinhar e manter o sistema 7. 3305 on the ground at 26, that is runway by your right, and call ground 121, this morning is the actual taxi. Autorizado pouso, puxão 0, vento 070 graus, não zero mais. Certo, autorizado pouso, vamos 0735, Retorno 5, visão com o Airbus da Companhia Nacional 10. São 3815, após a passagem do Airbus que pousa autorizando, aliar em uma pista 10. Roll 9770, good evening, continue approach and send my landing clearance. Altimeter section 1010. This is 06, divisão autorizada, cruzando a detalhe de sistema 0. Reporte na hotel. Atente os turistas do Boeing pousa na pista 0 após autorizar a decolagem. pista 17. Vento 080 graus, 109. Nós 33, mantém a proa até atingir a linha do litoral, após segue o litoral sul, reporte para o Itapuã. Mantém a proa até atingir a linha do litoral, após segue o litoral sul, até para o Itapuã, da Secretaria de Segurança. Mas estão apenas confirmando e irá permanecer na escuta, ok? Assim que possível será autorizado o circuito da 17. Inicialmente irá aguardar para o Itapuã devido ao Embraer. Final da 0, seguindo o capô. Aqui, doutor, Soares, com o Mário Tom, desejo a proteção do corredor Axé. Para o Fidelio, vamos lá. Sim, doutor, Soares, autorizado o corredor Axé, 1 no 1010, aguardando transferência. Autorizado o corredor Axé, 1 no 1010, aguardando transferência, obrigado, Soares. Salvador, azul 4235, Interserra visual. Azul 4235, boa noite. Informação de tarde, Papa 28 Alfa, decolou da pista CA, seguindo a sua direita, litoral sul, acendendo 1 no 10, não interfere. Autorizado pouso, pistão na 0, vento 080 graus, 149. Santa azul 4235. Para o uniforme, para o Itapuã, chame o controle, 120-18. Para o uniforme, copiou? Para o Itapuã. 4235. Azul 4235, vento 070 graus, 12 nós. 4235. José, vou te pousar na Toma 0, autorizado, alinhar e manter. Principalmente, manter o ponto de volta. Autorizado. Alinhar e decolar pistão na zero. Venha do 070 graus 132. direita, Libéria 5, via Fox Trot, 21, Leste Lama, Lago, Gonçalo. do, do campo, chame pronto para girar a margem. Gente, então para não estender muito, estou com a aeronave azul no ponto de serra. Tem condições de fazer um 8-0 na presente, ingressar no circuito pela direita, pista 10, que agora está girando a base. Tem só ingresso na terra 200 pela direita, pista 0, agora está girando a base pela direita, ok? Confirma em sucesso para isso que está contado. Na terra 200 pela direita, da pista 0, agora está girando a base. Está em 4 metros pela direita, 90 agora para girar a base. Azul 4-9-0, está pronto? 4-9-0-2. Dieta para falta de fome. Pessoal, tocou a meter aos 04 duas vezes. Pela esquerda, suba para o número 10, aposta outra vez no estrator de controle. Teremos duas aeronaves para decolar agora, não é? Aposta através do estrator de controle, aguardando para ir à base. Esquerda, perna do ventor no zero, resposta através do estrator, centro das aeronaves, zero para o passaporte. Thank you. no chame pronto para girar base. Para girar base, desce, Papai Antônio, dá 1-10. Papai Antônio, autorizado, girar base quando pronto, chame o sinal pista 1-0, baixar seu trabalho de fase. Autorizado, base, chama na final 1-0, desce, Papai Antônio. Thank you. da Safari Farm do QMT, o Vecu vai ser autorizado para pôr o sinal no 7. Delta Papai Farm do QMT 114, autorizado. Na presente, direto sinal no 7, chame sinal. Autorizado o sinal da 17. Delta Papai Farm.